é Felipe 9G. É sucesso, é estourado também. É que a gente não se amou direito. Pra nós dois um amor sensual é até falta de respeito.